esperança em Sião. Vem a luz, anuncia por mim tua promessa, o Senhor está por vir. Tua voz proclamar liberdade, tuas mãos cura e consolação, vou voltar ao mundo, despertar a salvação. Até que a aurora de Cristo amanheça no mundo, nasce a justiça como um novo dia, o sol de Cristo, sacerdote. Sobre mim abram-se as estradas aos filhos da promessa, o Senhor está por vir. Com teus pobres é da tua cidade, olhos, o teu coração, do mundo ao santuário, caminhar a salvação. O nosso amor a Sião não nos calaremos. Até que a aurora de Cristo amanheça no mundo, nasce a justiça como um novo dia, o sol de Cristo, sacerdote de Sião.